Tempo nublado, vento gelado, noite sem lua. E eu aqui ó, preso nas grades do pensamento. Só o rap é a chave que me liberta pra expressar o sentimento. Sistema sangrento, violento, vai vendo. Vários moleque cresce no veneno. Os homens culacha, governo maltrata. O pobre humilde, aqui junta a lata. Tu se atraca, pega matraca e perde sua vida por nada. Quantos quer viajar, comer caviar, ir pra Miami, Las Vegas gastar. Cansei de sonhar, vou acordar. Aqui só pipoco, já foi mais um louco. Ratatata, chegada a discurso. Cansei de juntar, contar pra pagar. Cansei de bater, cansei de apanhar. Não adianta chorar e se desesperar. Clica e pá, vou me jogar. Muito luxo, ostentação. Esse é um mundo de ilusão. Escute a voz do coração. Não se leve pela emoção, não. Mesmo sem dinheiro e fama, seja útil a quem te ama. Pense um pouco e não reclama. Escute essa voz que clama. Cansei de ser um mundo cruel. Minha vida não é doce como mel. Deus que é o juiz e nós todos somos os réus. Simplesmente réu. Eu me tornei um refém desse mal que não convém. Você só vale o que tem. Eu sou mais um entre cem. Eu me tornei um refém desse mal que não convém. Você só vale o que tem. Eu sou mais um entre cem. Eu posso ser pobre de maré maré, de coração nobre, mas rico de fé. Agradeço a Deus por tala da lata e pelo tom que me deu de ter um cérebro blindado. Não sou de groselinha, conversinha, picuinha. ZN fundão, só faça minha. Se não entendeu, vai ficar ciente. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Aqui mais um louco que surge do nada. Admira o sol, a lua prateada. Chega de risada, a vida não é piada. No mundo real não tem conto de fada. Às vezes me sinto um resto do mundo. Talvez maloqueiro, mas não vagabundo. Só peço pra Deus saúde em dobro. Que abençoe e ilumine esse povo. Tornei um refém desse mal que não convém. Você só vale o que tem. Eu sou mais um entre cem.